Pegada. Pegada. Podcast de Pegada 45 começando. Saudações para você que tá aí ouvindo. Muito obrigado pela moral. Hoje no podcast vocês vão conhecer a banda INE. Vocês conhecem a banda INE? Bom, o INE é lá de Sorocaba e vieram aqui em Belo Horizonte fazer um show na obra. E eu tive lá para conhecer o som da banda. Já tinha ouvido falar muito bem e realmente confirmei. A banda é muito boa. É uma banda de rock barulhentaço, rock nervoso. Vocês vão poder conferir logo após a entrevista uma música do INE. Então, sem mais delongas, com vocês a entrevista e o INE depois executando uma das suas maravilhosas criações caóticas. Vamos lá. Aqui, cara. Cliquei errado aqui. Enfim, Ferraz, vocês estão em BH, cara. Como é que foi sair? Assim? Como é que vocês arrumaram pra tocar em BH? Como é que vocês fizeram pra sair de Sorocaba, pra comer de conversa? Pra sair de Sorocaba? É. Pra BH? Ou pra qualquer lugar? Qualquer lugar, sair de Sorocaba. Tá. Tô no carro, dirigiu. Não, cara, a gente não fazia ideia de como fazer isso. A gente, até lançar esse disco, a gente ficou, na verdade, um ano e meio trabalhando nesse disco. É um ano de composição, pré-produção e 6 meses gravando. Quando a gente resolveu sair, a gente falou, meu, agora a gente tem que sair, gravamos essa porra, ficamos um ano e meio aqui. E eu comecei a tentar entrar em contato com o pessoal, mandar e-mail, mandar o link, ligar, a princípio sozinho, assim. A gente tava se formando no coletivo em Sorocaba, mas eu nem tinha muito acesso, ainda não sabia muito como funcionava, isso em março. Então foi na raça, cara, foi sozinho, a gente começou a ligar, a marcar show e daí... Pô, você marca os 4, 5 primeiros, o cara vê na tua agenda que tem 5 shows, eu já marco o 6º, 7º e foi rolando, cara. A gente foi pro Sul, agora em julho, viemos pra cá, mais ou menos esse esquema. Aqui em BH, como eu já tinha um contato com o Jubão, tava conversando com ele faz um tempo, talvez sobre vir pra cá, sobre a Curve e tal, juntou as duas coisas, a gente conseguiu um show aqui, daí o pessoal do Pegada tá dando uma força pra gente também. Pô, cara, fala um pouquinho do disco aí, a Caixa do Macaco aí, fala um pouco aí, o que os motivou a gravar um disco, assim, sei lá, lógico que tem uma banda, você quer gravar um disco, mas assim, como é que foi o processo de composição, quais foram as dificuldades, fala aí um pouco aí. Cara, o primeiro lance é que o INE é uma banda que não tem muito dinheiro, então a gente, assim, a gente ficou pensando, e em Sorocaba a gente tinha um sério problema que não tinha estúdio legal lá, assim, tinha ótimos estúdios e péssimos produtores. Daí já tinha um home studio e a gente resolveu investir uma grana nesse home studio. Então a gente montou o estúdio, a gente colocou carpete, a gente pintou, a gente pôs porta, a gente fez tudo, assim, artista igual pedreiro, carpinteiro, né, tudo. E a gente tinha muito envolvimento com aquilo. Quando o estúdio ficou pronto, a gente não sabia exatamente o que a gente queria fazer. A gente sabia muitas coisas que a gente não queria, assim. E uma das coisas que a gente não queria era fazer uma música que passasse... em branco, assim, a nossa preocupação não era que as pessoas gostassem ou desgostassem, era dizer alguma coisa, era atingir as pessoas de alguma forma, assim. Eu acho que foi basicamente isso, esse lance da Caixa do Macaco tem a ver com isso, assim, com o lance da caixa, de estar preso e do macaco, assim, do ser humano nessa coisa mais selvagem, assim, nessa necessidade de libertação, acho que foi isso que motivou a gente fazer esse disco. Por que que tá todo mundo pelado no disco? Esse foi o Jubão. Cara, eu não quero saber disso. Boa pergunta, por que tá todo mundo pelado no disco? Cara, tem várias coisas, assim, é complicado explicar. Assim, um dos motivos é que o INE era uma banda quase seminua, assim, porque a gente ensaiava, antes desse estúdio ficar pronto, a gente ensaiava num lugar muito quente, então já teve vários ensaios de cueca, assim, né? Uma coisa muito bonita de se ver. E depois o show, a gente acabou levando pro show, não de cueca, né? Às vezes, o Henrique, às vezes. Então tinha esse lance, assim, que já era mais ou menos nosso, assim, né? Eu acho que eu tinha escrever no corpo também, umas coisas. E daí juntou com o lance da geladeira, que é aquela geladeira, que é a capa do disco, ela ficava na casa do Henrique, ele tinha uma casinha bem pequena, e todo mundo que ia lá escrevia alguma coisa na geladeira, assim, um momento de loucura total, assim. Então essa geladeira ficou um marco de uma época, quando todas essas coisas, ideias que vieram pro disco borbulhavam na gente ainda. Então a gente juntou tudo, o lance do ser humano como produto e como um pedaço de coisa dentro da geladeira. São várias viagens juntas, assim, na verdade a gente deixou... Prefere que as pessoas... Interprete como... É o que você quiser, por isso está pelado pelo que você quiser. Ah, João, o que você acha disso daqui? Por que que eles estão pelados? Velho, eu prefiro não pensar. Você perguntou. Ah. Bom, então eu vou liberar vocês, galera. Foi mal aí o problema técnico que tivemos aí. Chama a música de novo aí e tal. Pra apostar. Pra apostar. É, vai. Cru. isso aí então foi o Rini, entrevista, e depois vocês ouviram Cru, uma musicaça, ilustra bem aí o que é o Rini, a barulheira, mas uma barulheira não é despropositada, a barulheira com conteúdo, a barulheira da boa. Então, agradecendo aí, valeu Rini, muito sucesso pra vocês aí, espero rever de novo o show do Rini em breve. Voltem pra BH ou então, sei lá, um dia qualquer aí nas estradas do Brasil. É, a banda de BG hoje que vocês ouviram, Falsos Conejos com Keiko, tocaram ontem na obra, na turnê que eles estão fazendo aí com a banda de José Turton. Curtiram? Então mandem seu recado aí se vocês curtiram o show do Falsos Conejos, do José Turton e do Festa em Cores ontem. Comentem aí de uma vez também, galera. Valeu, pelo abraço, semana que vem é nóis de novo. Falou. Pegada. Pegada.